Boa noite. Sejam todos bem-vindos a esta casa, que é a nossa casa, é a nossa escola, é o nosso hospital, onde é que nós encontramos e renovamos as nossas energias. Não tem nada mais gratificante que após uma reunião, quando a gente recebe essa energia, eu acredito que vocês sintam, que a gente sai daqui tão mais leve, tão bem mais disposto para enfrentar os nosso dia a dia, enfrentar os nossos problemas. Então, é com grande satisfação que encontramos com todos vocês. E como sempre, nós temos alguns avisos. Nós, todos vocês, tem algumas pessoas que faz algum tempo que viver, porque sabe que a nossa luta agora é em prol da construção ou de adquirir a nova sede do centro da Casa Espírita, porque aqui está pequeno. Por mais que a gente queira expandir, não tem como, só se subir, né? O céu. Mas a gente está precisando de área, e graças a Deus nós conseguimos o terreno. E a luta nossa agora é para construirmos. Então estamos fazendo alguns trabalhos, porque nós não temos recursos, e é dentro desses pequenos recursos que nós pretendemos fazer a nossa série. E contamos com os amigos. Então, cada evento que a gente vai promover, vamos avisar, porque a gente conta com a colaboração de vocês. É aqui dentro dessa casa, é com isso que nós temos que a gente vai caminhar e vamos levantar a nossa série. Já tivemos um evento que, no final, a Leda verá aqui falado como foi feito, tá certo? E nós vamos recomeçar o nosso trabalho de assistência social. E, por isso, vamos retornar com o trabalho das mulheres, com a feira básica, e nós estamos pedindo às pessoas que queiram nos ajudar a colaborar, que a semana que vem vai ser arroz. Quem puder trazer para conosco um pacote de arroz, para que a gente já comece a fazer a nossa cesta, a feira básica, para que nós, quando começarmos, tenhamos já como doar essa cesta básica. Não vou mais me estender, eu gostaria de iniciar a reunião. Vou pedir a nossa amiga Lívia que venha fazer a prece de início. Possamos sempre seguir os teus passos, seguir teus desejos, para a nossa caminhada. Que tua paz seja uma constante em nossas vidas. E que a irmã possa dar para iniciar os trabalhos da Deus. É Divino Mestre Jesus, e a espiritualidade amiga que nos orienta na noite de hoje, que possa com certeza dá toda a intuição para nosso irmão que irá fazer uso da palavra. Sob tua bênção, Divino Mestre Jesus, iniciaremos com muita paz a reunião da noite de hoje. Graças a Deus. João, é toda a sua. Estou aqui tentando. Pessoal, muito boa noite. Alô? Morreu? Alô? Não, quero desligar para o nome. Alô, alô. Tá dando para ouvir, né? Não. Tá mais para mim, tá dando coisa errada aí. É meu sem nada, né? É, eu vou fazer sem nada, que é melhor. Bom, gente, muito boa noite. Que Deus nos abençoe agora e sempre. Dentro do livro dos Espíritos, nós vamos encontrar uma pergunta que me escapa o número agora, que Allan Kardec pergunta da seguinte forma para os Espíritos: qual seria, dentre todas, a melhor religião? E os Espíritos vêm e esclarecem com muita sabedoria que a melhor religião é aquela que formar homens de bem e menos hipócritas. A profundidade dessa resposta, a gente só vai ter condições de analisar se a gente parar para pensar em cada religião, cada função que ela tem na Terra, aqueles que são seus seguidores, o que é que eles estão mostrando, o que é que eles estão trabalhando, qual é o fruto que essas árvores estão dando. Eu me lembro, quando eu era criança, eu tive uma ascensão católica, e muitas das coisas que eu via na Igreja Católica, hoje eu percebo de uma forma diferente. Assim como eu sei que um budista, um hinduísta, um shintoísta vai perceber de maneiras diferentes a mesma situação. Então a gente começa a entender que a religião é simplesmente um nome, um padrão, um conjunto de normas, um conjunto de segmentos que vão dar forma a uma ideia. E essa ideia final é a ideia de um Deus bom, justo e que nos ama. Então essa é a principal ideia, e foi com esse sentido que os Espíritos superiores responderam: é aquela que formar homens de bem. Porque não interessa a religião que nós professarmos se nós não tivermos o bem em nosso coração, se nós não tivermos o desejo sincero de fazer o bem ao próximo. Porque aí nós estaremos indo contra todo e qualquer sentido de uma religião. Porque o sentido, o objetivo de uma religião é melhorar o homem moralmente, independente de qual ela seja. Eu me lembro que há pouco tempo atrás, no ano de 2006, o Papa Bento XVI, quase recém-empossado, ele fez uma viagem à Polônia. E nessa viagem, ele visitou o campo de concentração nazista em Auschwitz. E lá ele viu toda aquela situação, todas aquelas prisões, aqueles cárceres, as câmaras de gás, viu as cercas, viu as fotos do lugar, a filmagem. E de uma hora para outra, o Papa, cercado de repórteres, parou e fez a seguinte pergunta: onde estava Deus no Holocausto? Por que ele permitiu que tantas vidas fossem massacradas? Oi? Aí é uma questão que a gente pode levantar, que se o Papa, em teoria, é o representante de Deus na Terra, se é o dono do trono de São Pedro, como é que ele, como líder maior, da maior nação cristã do mundo, vem perguntar uma situação dessa? Qual é o esclarecimento que uma situação de uma pessoa que questiona, sendo o líder maior da sua religião, questiona dessa forma, como é que ele vai esclarecer aos outros? E aí eu parei e fui fazer uma análise com outras religiões, como é que elas poderiam me responder essa questão. Porque para o Papa, ou seja, para a Igreja Católica, a posição de Deus era um mistério. Como a Igreja tem tantos mistérios por aí. Porque ninguém sabia o que é que Deus estava fazendo naquele horário. Aí eu fui buscar informações com um colega nosso, que é evangélico. E ele disse: isso é falta de respeito à palavra do Senhor. Ou seja, é mando de Deus por falta de respeito à sua palavra. É o Deus vingativo. E tem gente que acredita num Deus vingativo. É uma verdade. Para ele, é uma verdade. Eu tenho certeza que se nós perguntássemos a um budista, aquele que trabalha com os ensinamentos do Buda, ele iria dizer que isso foi karma. E aí, para a gente tem que analisar o que é karma. Karma é uma palavra sânscrita, é uma palavra no idioma sânscrito de há mais de 4 mil anos. E ela significa a soma de tudo que é bom e ruim em nossas vidas. Então, para aquelas pessoas que sofreram naquele campo, foi um karma negativo. Perfeito, para ele, dentro da sua explicação. Mas para mim, e acredito até para nós, que temos uma doutrina que vem tentar nos explicar o que acontece no mundo, e principalmente o porquê acontece no mundo, eu busquei dentro do Livro dos Espíritos, capítulo 6, da terceira parte, uma lei que se chama Lei de Destruição. E aí, a lei de destruição, explicada pelos espíritos superiores, veio me mostrar e me esclarecer que isso se trata, primeiramente, de um caso de causa e efeito. Porque, primeiro, se aconteceu, é porque realmente teve a permissão de Deus. E se teve a permissão de Deus, tinha um fim justificável, um objetivo. A primeira pergunta desse capítulo, da lei de destruição, é a pergunta 728. E nela, Kardec pergunta aos Espíritos: a destruição é uma lei da natureza? E os Espíritos respondem: é necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque a isso que chamais destruição, nada mais é do que a transformação, cujo objetivo é o melhoramento e a renovação dos seres vivos. E aí a gente começa a perceber que a espiritualidade admite a destruição. Mas não é uma destruição insensata, não é uma destruição sem sentido, não é uma destruição simplesmente porque Deus está com raiva daquelas pessoas, porque eles não respeitaram o filho dele há 2000 anos e os matou. Não. É uma destruição que vai nos levar à renovação. E mais na frente, continuando esse capítulo, nós vamos perceber, e os Espíritos vão nos explicar, que muitas vezes nós que ficamos não percebemos o benefício que essa destruição traz. Porque para isso é necessário que se passem algumas gerações. Hoje, nós sabemos que a ciência médica avançou barbaridade por conta das experiências feitas pelos nazistas. Nós sabemos que a ciência tecnológica das comunicações, a tecnologia do processamento de dados, a tecnologia como um todo, avançou séculos num período de 15, 20 anos. Então, esses são alguns dos benefícios que aquela catástrofe, aquele flagelo nos trouxe. Não foi vingança de Deus. Deus não estava parado tomando sol numa praia sem a gente saber onde ele estava. Não foi simplesmente o karma ruim de determinadas pessoas, mas foi uma ação programada, uma ação dirigida para que houvesse uma renovação em determinada parte do globo, nas tecnologias científicas, nas tecnologias médicas, e com certeza, naquele momento, aconteceu um resgate para milhares e milhares de pessoas. Aí alguém pode dizer: ah, você está dizendo então que aquilo que eles fizeram foi certo. Não. Não estou dizendo que aquilo que eles fizeram foi certo. Mas também não estou dizendo que foi ao revés, que foi sem sentido. Teve um sentido, porque Jesus já nos disse que tudo que o Pai cria é com sentido. Nada é desprovido do sentido de utilização. Kardec, mais na frente, ele vai nos explicar que o universo, ele é regido por leis. Leis únicas e leis imutáveis. E que essas leis, ele subdivide em 11 capítulos e as chama das leis morais. Dentro das leis morais, nós vamos encontrar a lei divina, a lei de adoração, a lei do trabalho, a lei de reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e a última, que Kardec chamou de lei de justiça, amor e caridade. E nós vamos entender, quando passarmos a ler esse capítulo do Livro dos Espíritos, que nada que acontece está fora de alguma dessas leis. Nós nascemos e progredimos, crescemos e nos desenvolvemos. Essa é a lei do progresso. Nós temos uma fé em um Pai amoroso e criador. Essa é a lei da adoração. Nós sentimos a necessidade de deixar descendentes. Essa é a lei de reprodução. E assim, sucessivamente, para cada fator que nos rege, existe uma lei predominante. Mas aí, muitas vezes, a gente pode se perguntar: ô João, quando acontece um caso, feito esse caso dessa menina Isabela, que aconteceu agora recentemente no Rio de Janeiro, se não me engano, né? E o que foi que levou o mundo, o que foi que levou os pais dessa garota a fazerem aquilo? Por que é que Deus permitiu uma coisa dessa? Quando a gente se encontra com uma situação assim, a gente não pode deixar que as emoções venham a turvar a nossa razão. Quando a gente para para analisar a luz da doutrina espírita, tudo tem uma razão. Vamos ver o que aconteceu com aquela situação do caso Isabela. Depois que foi deflagrada a morte daquela criança, primeiro, houve uma onda nacional de choque, não é verdade? Uma onda de espanto nacional. E essa onda de espanto nacional levou o quê? A que nós tomássemos mais cuidado com as nossas crianças. A que nós nos preocupássemos mais quem é que nós estamos deixando entrar em nossas casas. A que nós nos preocupássemos mais o que é que está acontecendo na casa do meu vizinho. Será que eu posso interferir? Será que eu posso ajudar? Esse foi um ponto positivo. Mas na frente, nós começamos a ver grupos que antes muitas vezes nem se conheciam e começaram a se reunir para orar em benefício daquela criança. E orando em benefício daquela criança, eles estão emitindo energias boas que vão ser captadas pela espiritualidade superior e vão ser transformadas em bons fluidos para os espíritos necessitados. Para a gente que tem um pouco mais de conhecimento, a gente sabe como hoje na Terra isso é necessário. Muitos de nós aqui tem o hábito de orar, não é verdade? Mas muitos de nós também tem o hábito de orar automaticamente. Qual de nós ora com emoção? Sentindo as palavras que está dizendo. Eu acho muito difícil. Mas quando a gente lembra de um caso que nos machucou, que nos chocou, que nos deixou abalados, a emoção flui. E essa emoção dá força para a nossa oração. E a oração sai e vai ser recolhida aquela energia pela espiritualidade superior. Esse foi outro ponto. A união e a geração de bons fluidos para poder aliviar a psicosfera de uma cidade feita no Rio de Janeiro, mundialmente conhecida por sua prostituição e drogas e violência. Eu me lembro de ter lido uma reportagem que a polícia do Rio é a polícia que mais mata. Se a polícia que mais mata, muitas vezes a gente diz, não, mas esses policiais também são bandidos. É uma crítica rápida e impensada. Aquele filme recentemente lançado, Tropa de Elite, alguém assistiu aqui? A maioria, né, assistiu. Mostra pra gente, pelo menos no meu ponto de vista, simples, duas polícias. Uma polícia que não se importa com nada e simplesmente quer tomar partido da situação. E outra polícia que se importa e quer fazer alguma coisa para defender a população. Só que ela toma o caminho errado. Ela toma o caminho porque é o caminho que ela aprendeu, o caminho da violência. O caminho do troco, o caminho do assassino. Por quê? Porque bandido bom é bandido morto. E aí, muitas vezes, nós que fazemos a sociedade, nos perguntamos como é que no Afeganistão as pessoas matam crianças, mulheres, se estouram bombas, e a gente quer que o bandido morra. O sentimento que a gente tem que o bandido morrer é o mesmo que a gente tem lá. Então, para que nós mudemos esse sentimento, a espiritualidade toma determinadas atitudes para despertar bons sentimentos em nós, para despertar boas energias, boas emoções. E muitas vezes precisamos de um espírito que se candidate a isso. Será que a gente já parou para perguntar se aquele espírito daquela menina não se ofereceu de voluntário para fazer aquilo? Será que ela, desencarnando com 7, 6 anos de idade, eu não me lembro, será que ela não acabou com um período de sofrimento na vida dela e passou para um próximo estágio? Não é isso que a doutrina espírita explica para a gente? Então, muitas vezes, o que nós vemos como uma calamidade, como uma desgraça, tem, muitas vezes, um fundo de bondade. Porque Deus nos utiliza, as suas criaturas, como instrumentos daquilo que Ele precisa fazer. Tem um livro de Ranieri, chamado O Abismo. E lá ele diz uma coisa muito inteligente. Um dos espíritos inferiores está conversando com ele e diz, você imagina se os espíritos superiores tivessem que fazer mal às pessoas que eles gostam, para que acontecesse a lei da causa e efeito. Como é que esses espíritos superiores iriam se sentir? No mínimo como traidores. Então a maldade há que existir ainda na Terra hoje. Porque Jesus nos disse, é necessário que haja o escândalo, porque é o escândalo que vai nos ensinar, é o escândalo que vai nos provar, é o escândalo que vai nos mostrar o caminho errado, para que a gente dê a volta e siga pelo caminho certo. Mas aquele que fizer o escândalo, existem as repercussões, é a causa e o efeito. Nós precisamos analisar isso. Hoje, na Terra, que é uma abençoada escola, e nós todos sabemos disso, que tipo de pessoas estão encarnadas na Terra? Nós encontramos pessoas de um caráter e uma moral elevadíssimas, como Maria Teresa de Calcutá, como Francisco Cândido Xavier, como Dom Helder Câmara, que recentemente começou a lançar uma série de livros psicografados. E nós vemos hoje também pessoas que sentem prazer em fazer o outro sofrer, muitas vezes matá-lo. essas duas características espirituais distintas. E entre essa e essa daqui, existe uma série de outras. Nós encontramos pessoas na Terra, ainda hoje, que comem carne humana. Nós encontramos pessoas na Terra, ainda hoje, que gostam de se perfurar, de fazer furo em tudo quanto é canto, de se pintar. E muitas vezes a gente não entende por que acontece isso. Mas a espiritualidade, o Espiritismo vem nos explicar, isso são resquícios que muitas vezes eles trazem de suas vidas passadas. Muitas vezes esses jovens que nós vemos hoje com buraco em todo canto, piercing, cabelo em pé, pintado, raspado, são aqueles primitivos, aqueles indígenas que vieram de uma outra encarnação com essas características e estão mostrando aquilo que eles são. São encarnados em uma sociedade que eles não entendem e que também não entende eles. Quando a gente para analisar isso da ótica espírita, a gente vê que tem um porquê. Quando a gente para analisar aquele cidadão que a gente conhece, que é bruto, grosso na dimensão da palavra, por que ele é daquele jeito? Porque ele ainda é um espírito rude. Ele ainda é um espírito, de certa forma, primitivo, ainda ignorante da questão do conhecimento, e está ali sendo aquilo que ele é para poder aprender. Porque é isso que nós estamos fazendo aqui, aprendendo. Mas aí a espiritualidade muitas vezes pega aquele cidadão ignorante, bruto, rude, e coloca junto com uma esposa que a gente denomina de Amélia. Porque ela vai sofrer muito, porque ela é boazinha, porque ela é uma ótima dona de casa, ela é compreensiva, ela ajuda. E aí? Por que ela faz isso? Porque é da natureza espiritual dela. Ela já é um espírito que tem a compreensão de que aquela brutalidade, se ela devolver a brutalidade para ele, a coisa piora. Então ela tem a compreensão que ela pode mudar aquilo ali com amor, com compreensão, com afeto, com companheirismo. A Terra, hoje, para a gente, representa uma escola, porque nós temos do santo ao bruto encarnados nela e aprendendo. Mas não vai ser sempre assim. A espiritualidade nos orienta e o Espiritismo tem nos preparado para compreender que a Terra passa por uma modificação. A Terra se prepara para receber uma limpeza, para entrarmos na era da regeneração. E até por isso a gente tem que aceitar, porque nós somos espíritas, nós conhecemos o porquê do que está acontecendo, ou pelo menos temos a condição de ter esclarecimento do porquê determinadas coisas estão acontecendo. Muitos espíritos que estavam nos vales, sofrendo, nos abismos, estão recebendo a última oportunidade de encarnação na Terra, para ver se eles melhoram. E aí a gente vê, dentro de uma juventude de até uns 30 anos atrás, o índice de violência aumentando, o índice de sexualidade aumentando, o índice de transmissão de doenças aumentando, o índice de tudo que é bastante ruim aumentando. É da natureza desses espíritos que estão retornando. Precisamos compreender. Precisamos auxiliar, muitas vezes não criticar. Precisamos tentar dar o exemplo, porque pelo exemplo nós podemos modificar isso. Não é pela pancada que a gente vai modificar determinadas pessoas que a gente tem em casa. É pelo exemplo. Se meu filho tem um bom exemplo, ele vai seguir um bom exemplo. Porém, se eu não dou um exemplo nenhum a ele, ele não vai seguir nada. Qual vai ser o parâmetro que ele tem? Aí ele vai se voltar para dentro dele mesmo e buscar aqueles valores que muitas vezes ele não tem. Se ele não tem, não faz falta. Então ele vai seguir e viver da maneira que ele mais acha interessante. Eu me lembro que muitas vezes, como o próprio Papa se perguntou onde estava Deus, nós também nos perguntamos aonde está Deus em determinado momento de nossas vidas. Tem um caso, que dizem que foi real, de um senhor que não aparece o nome dele na reportagem, mas dá suas iniciais, J.R. Ele morava na cidade de Nova Orleans, aquela que foi devastada pelo furacão Katrina, há uns 2 anos atrás, eu acho. E é muito interessante, o exército, 3 dias antes do furacão atingir a cidade, o governo ordenou a desocupação da cidade. Mais de 1 milhão de pessoas foram retiradas. Só que algumas ficaram. Esse senhor, J.R., foi um dos que ficou. O exército foi lá e avisou para ele sair. Os filhos foram lá e chamaram ele para sair. Os vizinhos que saíram foram lá e pediram que ele se retirasse e ele não se retirou. Ele tinha comida estocada, a casa dele tinha uma estrutura resistente, ele tinha um primeiro andar que protegeria ele se as águas chegassem, ele não precisava sair. Essa foi a opinião dele. Ele morava com sua esposa. Passaram-se esses 3 dias, a cidade foi grande parte, 90% ou mais, as pessoas saíram, foi evacuada, a tempestade atingiu a cidade. Ninguém imaginava que essa tempestade ia romper um dique que dava para o mar. O mar invadiu a cidade. E aquela casa, que era forte, que tinha comida, que tinha estrutura, foi inundada. E ele viu a esposa ser arrancada dos braços dele pela força das águas. Mais tarde, quando ele foi recolhido, que contou sua história, tenho certeza que ele se perguntou, onde é que estava Deus quando isso aconteceu? E aí agora eu, de fora, posso responder também, posso analisar. Deus estava no exército que mandou ele sair. Deus estava nos filhos que mandaram ele sair. Deus estava nos vizinhos que suplicaram para ele sair. Mas ele não quis. E aí ele fez o quê? Ele usou o livre-arbítrio. Como nós podemos usar o nosso livre-arbítrio? Nós usamos todos os dias o nosso livre-arbítrio. Deus nos manda mensagens de todas as formas, todos os dias. Nós escutamos ou não. Aceitamos ou não. Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Respeita. Porque ele sabe que a gente um dia vai entender o que hoje a gente ainda não compreende. Mas que nós perdemos muitas oportunidades de Deus passando nas nossas vidas, pensando que é um amigo, pensando que é um livro, pensando que é um programa de rádio, um programa de televisão. E na verdade é a mão divina movendo o universo para nos auxiliar em determinadas situações. Nós vemos que a dor é aquela agulha que vai acordar os ricos e os pobres em qualquer momento de suas vidas. Como também está no livro dos Espíritos, como também está no Evangelho segundo o Espiritismo. A dor atinge a todos nós em determinados momentos. Pode ter uma dor maior, uma dor menor, mas é o elo que nós temos e onde nós vamos despertar para aprender. E aí muitas vezes a gente se pergunta como é que o Espiritismo explica determinadas catástrofes, determinadas situações. Os flagelos está na lei da destruição. É a mão da providência divina preparando a melhoria dentro da terra. Nós não compreendemos os flagelos, nós não compreendemos a dor que passamos, nós não compreendemos as perdas, porque muitas vezes nós ainda estamos mais ligados ao que é material do que ao que é espiritual. Porque se nós, e eu me coloco no meio, nós ainda não estamos preparados, se nós estivéssemos preparados, nós entenderíamos que isso aqui nada mais é do que um físico, do que matéria. O importante é o espírito, a mente, o princípio inteligente do universo. Mas a gente ainda não está pronto para isso. Mas a gente consegue entender através do Espiritismo, que vem nos esclarecer que essas perdas materiais que nós temos são passageiras. Porque nós, na verdade, não temos posse de nada. Nada que nós temos, nós possuímos. Nós utilizamos enquanto estamos aqui na Terra. E depois, quando a gente deixa, fica para alguém, né? Fica para um pai, para uma mãe, para um irmão, para alguém que a gente não conhece, e a gente deixa tudo aqui. Então, o que é que nós temos de verdade nosso? Os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, aquilo que nos forma interiormente, é o que nós somos. E é o que nós vamos continuar sendo no plano espiritual. Por isso que Jesus disse para a gente, ajuntai tesouros no céu, porque lá a traça não rói e o ferrugem não come. Quais são os tesouros que a gente pode ajuntar no céu? Bons pensamentos, bons sentimentos, boas ações. Esses são os tesouros. Quando nós perdemos uma pessoa amada, muitas vezes nós nos desesperamos, achamos que alguém do céu está contra a gente. Por quê? Porque quando a gente perde aquela pessoa, a gente se esquece que a gente vai reencarnar, que existe uma próxima vida, que existe uma vida futura. A gente se esquece que se a gente fizer silêncio interior suficiente e mandar uma oração com amor suficiente para aquela pessoa, ela consegue escutar a gente e muitas vezes nós também conseguimos escutá-la. A gente esquece quantas e quantas milhares de pessoas vieram através de Chico Xavier e deram uma carta comunicando que estão bem no plano espiritual, comunicando as dificuldades que passaram, claro, com certeza, mas que estão bem, estão melhorando, estão sendo tratados. E isso nos dá esperança. A nós que somos espíritas, isso dá esperança. Mas muitas vezes, quando nós sentimos a tristeza da perda, na hora da perda, a gente esquece de tudo isso. Mais tarde chega de volta, mais tarde a gente se consola. A emoção é natural do ser humano. Mas nós precisamos entender que muitas vezes nós não podemos nos deixar arrastar pelas emoções. Porque se a gente deixa se arrastar pelas emoções em determinadas horas, essas emoções vão nos levar muitas vezes à revolta, ao desespero. O desespero pode nos levar a alguma ação impensada ou ao vício, ou a algum erro. E aí essas situações, essas ações impensadas vão abrindo brechas para que nós, como espíritos que somos, recebamos cada vez mais influência de determinadas pessoas que estão desencarnadas ao nosso lado. E muitas vezes até determinadas pessoas que estão encarnadas. Porque qual de nós não já teve uma amizade ruim? Ou aquela amizade que tentou nos arrastar para fazer alguma coisa errada? Claro que nós fizemos. Talvez ainda tenhamos. Mas nós temos que perceber quais são os nossos valores. Quais são as nossas opções. E qual é a opção correta? A partir desse pensamento, utilizando aquilo que Deus colocou dentro de nós, na nossa consciência, nós vamos perceber o que é que podemos fazer, o que valores reais trazemos dentro de nós. As consequências desse erro vão se tornar ansiedades, depressões. Hoje nós vivemos num mundo de ansiedade. Hoje nós saímos daqui e não estamos preparados, muitas vezes até aqui, na hora da palestra, na hora do estudo, ou na hora de alguém estar falando, a gente não está preparado para ouvir o que está sendo visto aqui. Porque a gente está pensando, eita, quando chegar em casa eu tenho que separar a roupa para amanhã, porque o menino vai para a escola, porque tal coisa vai acontecer. A gente está vivendo no futuro. A gente está esquecendo de viver o presente. A gente está se preocupando se amanhã eu vou ter dinheiro para pagar determinada dívida, quando na verdade a gente tem que analisar o que é que eu estou fazendo hoje para ter esse dinheiro amanhã. A gente está se preocupando se quando eu chegar em casa minha mulher vai brigar comigo, ou se meu filho vai estar doente e tal. Não, vamos esquecer, nós temos que... Jesus disse, a cada dia basta o mal daquele dia. Claro, a gente não vai com isso jogar tudo que a gente tem para o alto, não, mas vamos dar prioridade. Eu tenho uma família hoje, aqui, agora, eu vou dar prioridade a essa minha família. Eu não preciso pensar que daqui a 50 anos eu tenho que ter um carro novo, um apartamento novo e eu preciso trabalhar 20 horas por dia durante 7 dias na semana. E a minha família? O que eu queria dar para ela daqui a 50 anos é que daqui a pouco eu perco a minha família. Eu esqueci de viver o meu presente por conta dessa minha ansiedade mórbida. Existe uma ansiedade mórbida e existe uma ansiedade saudável. O Pequeno Príncipe, para quem já leu o Pequeno Príncipe, acho que vai se lembrar, tem uma frase que é espetacular. Ele diz, se você diz que vem às 4 horas, eu te espero desde as 2. Isso é carinho pela pessoa. Mas ele diz, eu te espero com uma determinada antecedência. Não vai uma antecedência de tanto, não. Muitas vezes, o que é uma ansiedade mórbida? Nós vamos viajar de avião. Em esse avião cair, meu Deus do céu, será que esse piloto sabe? Se o avião for ser sequestrado, o que é que eu vou fazer? E a gente se preocupa com coisas que a gente não sabe, que a gente não tem que se preocupar. Porque o índice percentual de defeito em aviões é mínimo. Tudo bem, se tiver de acontecer, a gente sabe que é porque precisou acontecer. E aí? A gente tem condições de viver com isso? Muitas vezes nós temos. Muitas vezes, se nós pararmos para analisar o que é que vai acontecer com os olhos no hoje, nós aprendemos a vencer o medo que nós temos de várias coisas. E a maioria deles é o medo da morte. Joana de Anjos, junto com o Divaldo Franco, ele vem trabalhando há uma série de tempos a questão da consciência humana e os medos que nós temos, as fobias que nós temos. E dentro deles, ele coloca o medo da morte como sendo a base de todos os outros medos. O que é o medo da morte? É eu tenho tanto amor a isso aqui que sou, que não quero me afastar de mim. Não quero perder minha casa, minha esposa, meus amigos, o amor que eu tenho à vida material, eu tenho medo de morrer. Mas aí eu também tenho o medo da velhice. Por quê? Porque eu vejo o velhinho se acabando e ele termina morrendo. Então a velhice me lembra a morte. E eu tenho medo de morrer, consequentemente eu tenho medo da velhice. Mas eu tenho medo da doença também. Porque normalmente eu vejo as pessoas doentes terminarem em cima de uma cama morrendo. E aí eu volto a ter medo da morte. Eu tenho medo de ficar desempregado. Porque se eu ficar desempregado, eu não vou ter como comprar comida, como pagar o aluguel, como pagar minha luz. E eu vou viver como? Se eu não viver, eu vou morrer. Então a gente começa a analisar que muitas das nossas fobias são dirigidas para aquilo que a gente tem de maior, é o medo de perder a nossa vida. O que não é ruim, porque se fosse ruim, Deus não tinha feito uma lei que nós nos defendêssemos. Por quê? Porque nós precisamos defender a nossa vida, mas defender de medos reais, de perigos reais. O instinto que nós temos de sobrevivência existe para isso. Quando a gente está no fogão fazendo alguma coisa, daquela derrama, qual é o nosso primeiro ato? É fazer isso, né? A gente dá um salto para trás sem pensar. Isso é automático, isso é instinto. Agora, quando a gente começa a pensar que vai acontecer alguma coisa ruim, que vai acontecer isso, porque se aconteceu com fulano, vai acontecer comigo também, a gente termina atraindo aquilo para a vida da gente, a gente termina vivendo aquilo que a gente tem medo e esquece de viver o que nos dá alegria, o que nos dá prazer, o que nos dá amor. Eu queria analisar uma mensagenzinha, só distribuir uma mensagenzinha que eu trouxe para vocês. Lilian vai distribuir aí agora. E eu vou fazer uma leitura dessa mensagem e a gente vai analisar parágrafo a parágrafo dessa mensagem para que a gente possa seguir no intuito da situação. Essa mensagem começa dizendo o seguinte: alguns anos atrás, um fazendeiro possuía terras ao longo do litoral do Atlântico. Ele constantemente anunciava estar precisando de empregados. A maioria das pessoas estava pouco disposta a trabalhar em fazendas ao longo do Atlântico. Temiam as horrorosas tempestades que varriam aquela região, fazendo estragos nas construções e nas plantações. Procurando por novos empregados, ele recebeu muitas recusas. Finalmente, um homem baixo e magro, de meia idade, se aproximou do fazendeiro. "Você é um bom lavrador?", perguntou o fazendeiro. "Sim. Eu posso dormir quando o vento sopra", respondeu o pequeno homem. Embora confuso com a resposta, o fazendeiro, desesperado por ajuda, o empregou. O pequeno homem trabalhou bem ao redor da fazenda, mantendo-se ocupado do alvorecer até o anoitecer. E o fazendeiro estava satisfeito com o trabalho do homem. Então, uma noite, o vento uivou ruidosamente. O fazendeiro pulou da cama, agarrou um lampião e correu até o alojamento dos empregados. Sacudiu um pequeno homem e gritou: "Levanta! Uma tempestade está chegando! Amarre as coisas antes que elas sejam arrastadas!" O pequeno homem virou-se na cama e disse firmemente: "Não, senhor. Eu lhe falei, eu posso dormir enquanto os ventos sopram." Enfurecido pela resposta, o fazendeiro tentava despedi-lo imediatamente. Em vez disso, ele se apressou a sair e preparar o terreno para a tempestade. Do empregado ele trataria depois. Mas, para o seu assombro, ele descobriu que os montes de feno tinham sido cobertos com lonas firmemente presas ao solo. As vacas estavam bem protegidas no celeiro, os frangos nos viveiros e todas as portas muito bem travadas, as janelas bem fechadas e seguras. Tudo foi amarrado. Nada poderia ser arrastado. O fazendeiro, então, entendeu o que seu empregado quis dizer. Então, retornou para sua cama para dormir enquanto o vento soprava. Eu vou encerrar por aqui. A gente para ver uma história dessa, uma área onde tinha muita tempestade no litoral do Atlântico. E o fazendeiro estava desesperado por ajuda. Só que as pessoas não queriam se empregar na fazenda dele. Por quê? Porque elas temiam exatamente as tempestades. É muitas vezes o que acontece com a gente. A gente não quer assumir determinadas responsabilidades porque a gente tem medo do que a gente vai enfrentar. Será que a gente nunca passou por uma situação dessa? Quantas vezes a gente viu um desafio lá na frente e a gente disse: "Não, eu não vou fazer porque eu tenho medo de me decepcionar ali na frente." E aí, quando a gente vê outra pessoa que vai lá e faz e se dá certo aquilo ali, a pessoa consegue terminar e diz: "Ah, mas eu podia ter feito." Mas aí perdemos a oportunidade que Deus coloca na nossa frente. Mas na frente, o que é que acontece? A história diz que as tempestades varriam aquela região, trazendo estragos nas construções e nas plantações. Esses estragos que ela trazia nas construções e nas plantações forçava aquele fazendeiro a fazer o quê? A renovar. Forçava aquele fazendeiro a reforçar a estrutura de suas construções, a renovar as suas plantações. E fazendo isso, ele trazia o quê? Vida nova, motivo novo para aquela situação. Não é isso que o livro dos Espíritos explica, que as catástrofes e os flagelos fazem em nossas vidas, nos dão fôlego novo, oportunidades novas, situações novas e nos reforçam internamente. Porque da próxima vez que a gente enfrentar aquele determinado problema, a gente já vai ter uma dica de como seguir. Se a gente enfrentar de novo, a gente já vai saber como é que a gente vence ele. Então os estragos fazem parte das nossas vidas. Mais na frente, a gente vai ver aqui um homem baixo, magro e de meia idade. O que é isso? Uma pessoa baixa, magra e um pouco idosa já, de meia idade, vamos dizer, seus 40, 50, 60 anos, não é, nem nunca vai ser, a figura típica que a gente vai querer trabalhar para a gente, principalmente com a fazenda. Por quê? Porque na fazenda a gente vai querer pessoas fortes, pessoas altas, pessoas jovens. Por quê? Porque eles têm disposição, não é verdade? Mas aí foi um homem baixo, alto, baixo, magro e de meia idade que apareceu. Apareceu por quê? Porque talvez ele tivesse consciência que ele não tinha o porte físico desejado por aquela pessoa. Mas ele podia fazer o trabalho. E aí quando o fazendeiro pergunta, você é um bom lavrador? Ele não diz, eu sou. Nem diz, eu não sou. Ele tem tanta consciência do que ele pode fazer que ele diz, eu posso dormir sossegado enquanto os ventos sopram. O fazendeiro não entendeu aquela resposta que ele deu, mas ali ele estava dizendo, eu tenho consciência das responsabilidades que são minhas. Eu tenho consciência que eu posso dar cabo dessas responsabilidades. Eu tenho consciência que o senhor não vai se decepcionar com o meu trabalho. E eu tenho consciência que eu vou fazer jus àquele salário que eu vou ganhar. Isso, para muitas pessoas, a gente pode dizer que o cara é convencido, ele era arrogante. Mas não, ele era humilde. Porque a gente confunde humildade com humilhação. Humildade com se humilhar. Mas humildade é saber exatamente o que você é. É não querer ser mais do que você é, nem aparecer. Mas você sabe exatamente o que você é. Jesus era humilde. E Jesus dizia, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Jesus dizia, eu sou o Filho de Deus. Então nós precisamos também aprender a ter a porta da humildade aberta em nossas vidas. Trabalharmos com a consciência daquilo que nós somos. Nem mais, nem nos humilharmos querendo ser menos. Se eu tenho determinados valores, eu tenho. Mas acima daquilo ali eu não consigo. E abaixo eu consigo bem. Então nós precisamos nos valorizar, aprendendo também a nos conhecer. Porque às vezes a gente pensa, eu sei fazer isso. E quando pega uma oportunidade de fazer, a gente se decepciona conosco mesmo porque não conseguimos. Então essa é a porta para o autoconhecimento que vai nos mostrar aquilo que nós somos capazes. Mais na frente, a gente vai ver que o empregado, ele se mantinha ocupado do alvorecer até o anoitecer, que é o horário de trabalho. E aí ele está nos mostrando que se nós tivermos um objetivo e fizermos a nossa tarefa bem, desenvolvendo aquilo que nós precisamos, nós não precisamos fazer fora do nosso horário de trabalho. Nós temos o nosso horário de trabalho para fazer a nossa tarefa. Depois disso aí, nós podemos descansar, orar, ficar com as famílias, fazer outras atividades. Agora, muitas vezes o que acontece? Nós não nos dedicamos ao nosso horário de trabalho, não fazemos aquilo que precisamos e alguém leva trabalho para casa, faz hora extra, atrasa os prazos, termina sem fazer aquilo que ia. Quando nós temos a responsabilidade, nós chamamos para nós a consciência e mostramos que podemos fazer dentro do horário que nós temos, dentro da situação correta. Jesus, há 2000 anos atrás, ele disse, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Quem é César? César é esse mundo material que nós vivemos hoje. Dai ao mundo material o horário que ele precisa. Mas dai a Deus também, pelo menos uma vez por semana, um horário para ele. Dai a Deus de manhã, quando você quer acordar, um obrigado, Senhor. Dai a Deus de noite, quando você for dormir, um obrigado, Senhor. E com isso, nós estaremos dando a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Mas na frente, a gente vem verificando que uma noite o vento uivou ruidosamente. Por que era no mês? Na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado? Porque ele não sabia. Como nós também não sabemos quando é que na nossa vida nós vamos passar por determinadas situações. Então nós precisamos estar preparados de antes. Porque se a situação chegar em surpresa, eu vou estar preparado para lidar com ela. Isso é no meu trabalho, na minha família, na minha religião, junto do meu clube social, em qualquer lugar. Aquela dificuldade que nós enfrentamos, se nós estivermos preparados para lidar com ela, nós temos muito mais chance de resolvê-la. Por quê? Porque nós não sabemos o tempo que isso vai trabalhar em nossas vidas. E aí, muitas vezes, a gente se preocupa da seguinte forma. Eu sou o líder de determinada situação e eu digo, fulano, você e você vão fazer isso, você e você vão fazer isso, e fico aqui alheio ao que eles estão fazendo. Aí muitas vezes eu digo, não, porque eu deleguei para fulano fazer isso. Delegar é uma coisa e relegar é outra. Na verdade, se eu delego, eu cobro resultados, eu me mantenho informado do que está acontecendo. Geraldo, eu pedi para você fazer isso, você conseguiu fazer, você está precisando de ajuda, quer algum recurso extra, e não deixar, Geraldo, trabalhando, quando chegar no dia que você conseguiu, eita, João, não consegui. Não, isso é relegar, relegar é esquecer, é não dar a mínima, é não dar importância. Me livrei de uma responsabilidade e agora eu vou só curtir. E isso é muitas vezes o que nós fazemos em nossas vidas. Pessoas que nós conhecemos fazem nas suas vidas. E é uma situação errada. Nós precisamos, podemos delegar tarefas, podemos, mas nós precisamos conhecer aquilo que está sendo feito. Saber o que é que vai ser feito. E não simplesmente jogar para que outra pessoa faça. Mais na frente, quando o fazendeiro chega desesperado e levanta onde a tempestade está chegando, ele diz, não, senhor. Eu disse que eu podia dormir enquanto os ventos sopravam. Ele mostra a segurança de quem fez um trabalho bem feito. Ele tem a consciência de que fez a parte dele. E muitas vezes a gente enfrenta determinadas situações dessas nas nossas vidas. Nós somos cobrados por coisas que nós deveríamos fazer e às vezes não fazemos. E quando fazemos, podemos dizer, eu fiz. Você vai ser injusto comigo porque quer, mas eu fiz a minha parte. Então essa segurança, essa coerência é o que nós precisamos colocar nos nossos dias a dia. E quando a gente fala da coerência, é uma coerência geral. Se eu tento ser um bom homem, eu tenho que ser um bom homem no meu trabalho, na minha família e na minha casa de oração. Eu tenho que vender os valores que eu estou falando aqui ou em qualquer lugar, agindo daquele mesmo jeito. Porque Jesus disse uma vez que iriam existir falsos deuses e falsos profetas, mas que nós iríamos reconhecer todos eles pelos frutos. Porque uma boa árvore não dá mau fruto, e uma má árvore não dá bons frutos. Então aquela pessoa que fala, que prega, que orienta determinada coisa e não vai, está sendo incoerente com seus valores. E essa incoerência não é um bom sinal. Precisamos aprender também a valorizar o interno, diferente do externo. Muitas vezes nós damos maior valor ao que está externamente, que eu posso ver, do que internamente. E aí, não conhecemos determinadas pessoas e caímos em erros. Mais na frente, ele diz que o fazendeiro encontrou tudo organizado. Encontrou tudo amarrado, preso, tudo muito bem certo, muito bem e correto no seu lugar. E aí o que é que a gente consegue perceber com isso? Se você tem a responsabilidade cumprida, você tem a segurança de estar pisando num terreno sério, num terreno bem solidificado. Se você tem uma casa de oração que trabalha, que lhe dá segurança, que lhe orienta, que faz o que uma casa de oração deve lhe fazer, você tem a segurança de você estar num lugar correto, num lugar coerente. Agora, se você chega em determinado local e você não tem nem segurança, nem amparo, nem auxílio, como é que você vai se envolver naquela situação? Como é que você vai trabalhar ali? Como é que você vai participar, frequentar? Muito pelo contrário, a gente tenta sair e fazer em outro local. Mas, dentro do Espiritismo, nós aprendemos que essa situação de estarmos preparados para as vicissitudes da vida vem principalmente do nosso preparo espiritual. Diferentemente do que algumas religiões possam dizer, que não conhecem onde estava Deus, ou o que Deus estava fazendo, ou que Deus é vingativo, não. O Espiritismo vem e nos esclarece da posição que nós tomamos nas nossas vidas. Ele nos esclarece que nós somos os donos de nossas vidas. E que se na minha próxima encarnação eu quero sofrer, eu haja errado nesta. Porém, se na minha próxima encarnação eu quero melhorar, eu haja coerentemente nesta. Não é difícil. Jesus veio há 2000 anos e nos mostrou o caminho, nos orientou, nos deixou a regra a ser seguida. E disse que aquele que quisesse segui-lo, pegasse sua cruz e arrastasse. pegasse sua cruz e seguisse em frente. Jesus não prometeu a ninguém salvação sem esforço, até porque ele estaria sendo contrário às suas próprias palavras, porque ele nos disse que a cada um seria dado de acordo com as suas obras. Então, boas obras, bons frutos; más obras, maus frutos. E muitas vezes o mundo não é tão preto e branco assim, o mal e o bem e o mal. E às vezes a gente se perde sem saber como é que a gente quer distinguir o que é o bem e o que é o mal. E aí a gente volta a Jesus quando ele disse: tu fazes ao teu próximo aquilo que tu gostaria que fizesse a ti. Se você não gostaria de receber, não faça. Esse é o princípio da consciência. Mas mesmo assim, Jesus não deixa a gente sozinho. Ele nos deixa encaminhados e orientados por espíritos mais evoluídos, mais evangelizados, que reencarnam e vêm nos auxiliar, principalmente nesta época de renovação da Terra, nesta época de regeneração. E aí, nós sabemos por que a espiritualidade nos orienta que estão reencarnando na Terra uma série de crianças especiais. Crianças que a ciência chama de índigo, porque sua aura tem um brilho azul. São crianças que vêm muitas vezes de outro planeta mais avançado para encarnar na Terra e serem os líderes de daqui a 30, 40, 50 anos. E esses líderes vão nos auxiliar, vão elevar as ideias daquelas pessoas que aqui estiverem, no mundo físico ou no mundo espiritual, e vão tentar nos guiar nessa transição do planeta de um mundo de expiações e provas, que é onde nós estamos hoje, onde a maldade ainda domina, para um mundo de regeneração, onde a maldade ainda é somente uma lembrança e o bem está sempre presente. Nós precisamos lembrar que tem uma passagem de Jesus no Evangelho onde ele diz que quando chegar o dia do Senhor, isso é conhecido até como sermão profético, eu não sei se é Mateus 8, Mateus 9, Marcos 8, alguma coisa assim. Aí ele diz que quando chegar o dia do Senhor, aqueles que estiverem nos montes, não desçam para resgatar os sapatos ou as sandálias. E aqueles que estiverem em cima de casa, não desçam para resgatar os pertences. E eu lia isso e muitas vezes eu me perguntava, por que ele está dizendo isso? O que é que vai acontecer? Será que o final do mundo, ou o final, quando eu ainda era católico, será que o final do mundo ainda vai ser uma enchente? Porque se a gente estiver no primeiro andar e a gente não descer, a gente vai se afoga. Hoje, com uma visão diferente, uma visão explicada da doutrina espírita, eu consigo compreender, dentro das minhas limitações, que esses montes a quem Jesus se referia eram as ideias elevadas, os bons sentimentos, as boas ideias. Porque quando nós começamos a seguir o caminho do Cristo, nós começamos a entender o que ele nos ensinou, nós vamos elevando os nossos pensamentos, nós vamos melhorando a nossa consciência, nós vamos pensando mais no bem do que no mal. Nós vamos tendo a situação de analisarmos aquilo que nós estamos fazendo, e aí a gente vai ver se aquilo vai implicar para o mal de alguém ou se não. Esses são os montes a quem Jesus se referia. Porque quando nós precisarmos, nós saberemos olhar de cima e ver o que está errado e tentar corrigir. Como Jesus fez, Jesus orientou. Ele tentou corrigir dando o exemplo. Ele não chegou para ninguém criticando porque você está errado, porque você faz isso, você faz aquilo outro. Não, ele não fez isso. Ele dizia: amai uns aos outros. Amai-vos. Faze ao próximo aquilo que tu queres que ele te faça. Ele nunca criticou alguém. Agora, muitas vezes ele foi sério quando ele dizia: vá e não peques mais. Porque se tu errares de novo, pode acontecer isso ou pior. Essa era uma advertência de Jesus. Aquelas pessoas a quem ele curava, a quem ele ajudava, a quem ele orientava na vida, Jesus, o Espírito puro que chegou na Terra, ele sabia toda a história daquela pessoa. Ele olhava para a pessoa e tinha um raio-x lá, ó. Toda aquela situação psicológica, como é que ela estava, o que é que ela gostava, se ela era uma boa pessoa, se não, o que aconteceu para que ela ficasse daquela situação. Claro que ele sabia tudo isso. Hoje, espíritos que nos orientam sabem, quanto mais Jesus como Espírito puro. E ele via naquela pessoa o erro que ela cometeu. E ele orientava aquela pessoa para que não errasse mais. Porque quanto mais a gente erra, mais a gente se envolve com o erro. Quando a gente está cavando um buraco, quanto mais a gente cava, mais a gente afunda. Essa é a situação onde nós nos encontramos quando começamos a nos envolver com determinadas situações de erro. Dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ter duas mensagens que são seguidas. Está no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. A primeira mensagem é chamada O Homem de Bem. E é uma mensagem espetacular que mostra as características de um homem de bem. E, de uma forma rápida, ele diz que as características de um homem de bem são justiça, amor, caridade, consciência e buscar praticar o bem todo dia. E quando termina o dia, ele pergunta se fez algum mal a alguém, porque no outro dia ele vai e tenta desfazer esse mal. Essas são as características que nós precisamos tentar aflorar dentro de nós para nos sentirmos homens de bem. Jesus não nos cobra isso, ele sabe que nós temos problemas, ele sabe que nós somos limitados, mas nós podemos nos esforçar para vencer as nossas limitações. Nós podemos nos esforçar para tentar dar hoje 90%, amanhã 100%, depois 101% e assim sucessivamente. Cada dia sendo enfrentado como um desafio diferente, um novo desafio a ser vencido. E mais na frente, depois que, o Espírito dá essa mensagem do homem de bem, ele coloca os bons espíritas. E eu acho espetacular que ele resume no primeiro parágrafo a mensagem dos bons espíritas. Ele diz, os bons espíritas é todo aquele que tenta fazer aquilo que foi dito anteriormente. Ou seja, todo aquele que tenta usar justiça, amor, caridade, consciência e a prática do bem. Esse é o bom espírito. Mas não devia ser o bom espírita, não. Devia ser um bom cristão, porque é aquele que segue o Cristo. E mais do que o bom cristão, devia ser a boa pessoa, o bom eu, o bom você, o bom ele. Porque quando nós pudermos tentar fazer isso em nossas vidas, cada um de nós vai estar preparando a renovação do mundo. E esse é o objetivo que a gente tem que fazer. Kardec diz, reconhece o seu espírito pelo esforço que ele faz de dominar suas más inclinações. Não foi reconhece o seu espírito quando ele domina as más inclinações, não. É pelo esforço que ele faz. Porque Kardec tinha tanta consciência que era difícil fazer isso, que ele diz, é o esforço que ele faz de dominar as suas más inclinações. E nós somos capazes de nos esforçar. É uma briga que nós compramos de nós conosco mesmo. E eu acho que eu posso me vencer. Será que a gente pode se vencer? Não é verdade? Vamos tentar pensar nisso e trabalhar para que sejamos hoje melhores do que ontem. E amanhã, melhores do que hoje. Que Deus nos abençoe agora e sempre. Nessa mensagem que o João deixou, que trabalhou, tem duas coisas que me chamou bastante atenção e eu não sei se com vocês também. Foi essa comparação que ele faz do homem frágil, o homem baixo, magro e de meia idade, que indica como se fosse fragilidade. E o do fazendeiro, aquele homem forte. Mas esse homem frágil que ele colocou aí, ele tinha uma serenidade muito grande. A tempestade não deixou de vir. A tempestade veio. Mas encontrou esse homem frágil sereno, dormindo. Fisicamente. O que diferenciava esse homem frágil do fazendeiro forte e agitado? Esse homem tinha algo dentro dele que era a consciência tranquila que tinha feito o trabalho dele. E essa consciência tranquila do trabalho feito deixou ele dormindo. O que é que vem nos mostrar? Que se nós fazemos a nossa parte moral, cumprimos os ensinamentos, as tempestades não vão deixar de vir, não. Mas vai nos encontrar fortalecidos e em condições suficientes de vencê-las, de passar. Isso nas nossas vidas. Nós somos frágeis, muitas vezes, igual a esse homem. Mas se a gente tem a nossa serenidade, a gente vai ter condições suficientes, mais do que aquele homem que está ali batendo, dando bravura, que faz, que não faz, e que na hora da dificuldade pega ele de como a gente diz, de calça. Então a doutrina dos Espíritos nos convida e nos ensina para isso. Não espere que vocês não tenham tempestade nas suas vidas. Porque no nosso mundo é necessário isso para as nossas transformações. Então que a gente tenha a serenidade do dever cumprido de poder dormir e coragem para enfrentá-las. A outra parte foi quando ele falou da destruição, da lei de destruição. Muita gente eu me perguntava por que era necessário tanta coisa que eu ainda não consegui entender e ainda me questiono. E Vivaldo, num dos livros belíssimos que narra a história de Vivaldo e trabalha também sobre isso, é que a gente encara a natureza. Muitas vezes a energia que nós emanamos, energias que ainda nós temos de ruim, ela fica na nossa atmosfera envolvendo a Terra. E às vezes a natureza, Deus precisa mandar uma força maior para banir, para poder limpar. Vivaldo ia fazer uma palestra numa cidade do México, que foi convidado, e toda a região, todo o governo, inclusive a própria igreja, era contrária à presença dele. E durante semanas mandou mensagens, panfletos, contrário àquela palestra que Vivaldo precisava fazer. Durante 3 dias, foi a maior tempestade que aconteceu naquela região. Era raio, relâmpago. Ele teve receio de ir porque não conseguia ter acesso. Dava água até o joelho. E ele acreditava que ninguém ia ter coragem de sair dentro de casa para ir para a palestra. Mas a população foi. E nessa reunião deu um dos maiores milagres que vão ter. Fatos espirituais belíssimos. A entidade que governava, que presidia aquela região, se fez presente quando Vivaldo fazia a palestra. E ele conseguiu fazer que uma pessoa, que era inválido, andasse. Para que aquela população de pessoas originárias daquela região visse a beleza da mensagem. A tempestade foi para limpar a energia negativa que estava na região, que depois que ela botou, o ar foi mais puro. A energia conseguiu fazer com que aquela entidade se fizesse presente na reunião. Após toda a tempestade, você pode notar o ar está mais puro, a vegetação está mais brotando, isso dá mais renovação de vida. É essa tempestade que muitas vezes precisamos na nossa vida, para que a gente renasça, crie mais energia, brote dentro da gente algo novo. Nós estamos parados, cristalizados, precisamos que uma força maior nos sacuda. É isso que vem na tempestade. Não é para que a gente pare, não. É para que a gente renove, crie mais força e mais energia. E é nisso que a doutrina me mostra e me conduz. Me dá cada dia mais a vontade de ter mais força feito esse homem. De ter mais força para trabalhar e para acreditar que aquela dificuldade veio. Não é para que eu fique parada no sofrimento, não. É para que eu me renove e busque dentro de mim a energia que faça brotar mais condições para que a gente continue na vida. Então, esses dois ensinamentos da mensagem belíssima que o João mostrou vai ficar que cada um de vocês analisa. E antes de encerrar a reunião, tá certo? Eu tenho dado um aviso que eu gostaria de dar apoio à prece para que a gente não quebre essa união, essa energia que nós estamos aqui, porque o passo vai ser coletivo. A espiritualidade vai estar auxiliando cada um necessário para receber o passo. Gostaria que após a prece de encerramento, vocês ficassem sentados, porque eu gostaria de dar 2 avisos e gostaria de chamar a Leda para poder fazer. Então vamos fazer, ficarmos com a nossa mente pensando em Jesus. Cada um pense naquilo que está nesse momento necessitando. E no momento da prece, o passo, a espiritualidade amiga vai nos dar o bálsamo necessário para que a gente possa, condições para a gente continuar e ter energia renovada. E eu gostaria, João, que você fizesse essa prece no final. Mestre Jesus, Pai de amor e de caridade, Espírito puro que nos orienta e nos guia, lança sobre todos nós, Senhor, Tua luz, Tua paz e o Teu amor. Que a Tua espiritualidade do bem possa estar aqui conosco, Senhor, amparando as nossas tristezas, sanando as nossas dores, auxiliando-nos em nossas quedas. Que todos nós, Senhor, possamos seguir passo a passo, degrau a degrau, o Teu caminho divino e um dia chegarmos à Tua perfeição. Sabemos que nesse caminho enfrentaremos dificuldades, Senhor. Sabemos que nesse caminho cairemos diversas vezes. Mas com Tua presença ao nosso lado, poderemos nos levantar. Com Tua presença em nosso coração, teremos forças para seguir adiante. Encarnação após encarnação, melhorando e aprendendo. Aprenderemos também, Senhor, a perdoar aqueles que nos desejam mal, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos caluniam. Aprenderemos também, Senhor, a pedir perdão. Perdão para aqueles que nós machucamos, magoamos, ferimos, enganamos e que muitas vezes hoje não nos lembramos. Pedimos, Senhor, Tua compreensão para conosco que erramos e o Teu perdão para aqueles que erram conosco. Pedimos, Senhor, o Teu auxílio, a Tua presença, a Tua luz, para que nessa estrada possamos seguir sempre e unicamente o Teu caminho, Mestre Jesus. Que assim seja. Amado Mestre Jesus, te agradecemos e te pedimos, Jesus, que nos dê força para que nós possamos vencer as nossas tempestades íntimas e que após passá-las teremos a serenidade de agradecer a força e a coragem que Tu nos deste, agradecendo a presença da espiritualidade amiga que nos orientou neste momento. Encerramos com muita paz a reunião da noite de hoje. E quando eu convido a Leda, próximo sábado, a reunião no Violeta Gris será com a palestra de Socorro Lins, com o médico dos pobres, o Dr. Gerardo Menezes, um médico dos pobres. É professora. Nós queremos agradecer as pessoas que ajudaram diretamente e indiretamente com a feira que foi realizada sábado. Mesmo com a chuva, fizemos um ótimo êxito. A feira que estamos fazendo é também para a nossa trabalho manual que está voltando a casa em si. Então nós vamos ter famílias que agora todas as sextas-feiras vamos ter trabalho manual. Então, para não sobrecarregar o trabalhador e os visitantes da casa, nós estamos fazendo essa feira para recargar recursos. Temos também, pedimos para que todos, se puder trazer toda semana um alimento. Na próxima semana nós estamos pedindo arroz. E vamos fazer cesta básica. Não é dar cesta básica. Se alguém puder dar uma cesta, tudo bem. Porque a gente vai dividir o que tem com as pessoas que estão no trabalho manual, com as famílias. Então, se a gente tiver 10 quilos de açúcar e tiver 20 pessoas, nós temos que dividir aquela açúcar para aquelas pessoas. Qualquer pessoa pode vir aprender o trabalho manual. Não é só a família carente. Se tiver alguém aqui que queira vir aprender, pode vir às sextas-feiras. Amanhã, a partir das 2h30, nós estamos aqui para fazer a inscrição. E quero também comunicar que dia 30 de agosto, é o último sábado, nós estamos também promovendo um jantar regional. Então, nós estamos cobrando por esse jantar R$5. Eu espero que todos vocês que frequentam até a senhazinha, né? Compre a senha e leve para mais alguma pessoa na sua casa. Nós vamos fazer esse jantar dia 30 de agosto, é o último sábado do mês, às 20 horas, às 8 horas, lá na Grande Vistilar. Então, a gente estamos esperando vocês. A partir de terça-feira já estamos com a senha na mão para poder distribuir a quem quiser e quanto quiser. Uns 3 dias antes, uma semana antes, aí eu pego aquelas pessoas que levaram a senha para vender, a gente já quer fazer a arrecadação, a gente vê quantas pessoas compraram para poder preparar o jantar. Não tem limite, não vai. É melhor confirmar para a gente não fazer demais e nem de menos. Certo? Obrigada a atenção e a partir de terça-feira pode nos procurar para continuar colaborando. Sim, e quem tiver roupa usada, conservada, nos traga aqui, de sábado a outro, vamos fazer outra feira de roupa usada. Deus quiser.